periferia pede paz, paz. Periferia pede paz, paz. Eis aqui periferia, não paga um pau pra polícia, falando a verdade através da minha firma. O sistema é uma coisa que não pode confiar. Sem maldade, com certeza a sua vida quer ceifar. Tem muitos que vá, não conhece já. Entram de cabeça e não conseguem mais voltar. As condições que oferecem você desde pivete. Eu sou periferia, periferia, não esquece. Brincando descalço no meio do mato. De polícia ladrão, era bom no passado. Hoje já cresci vivenciando tudo isso. Eu vejo muitos manos que cresceram aqui comigo. Eu vejo o Fernando correndo muito perigo. Não consegue mais sair desse mundo tenebroso, onde a maldade e destruição molha o rosto de mães que sonharam com um futuro diferente. Não ver o seu filho tratado como um delinquente. É o sonho de toda mãe ver seu filho trabalhar, ser um homem digno, se pá, se formar e ser alguém na vida pra poder sustentar sua mulher, sua família. E não deixar passar as coisas boas da vida. É nós periferia. Periferia, não estou em periferia. Vive aos mãos. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrido que vai aos trancos e barrancos. Que através do sorriso e nos olhos a esperança. E prossegue a vida em busca de uma mudança. Periferia, não estou em periferia. Vive aos mãos. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrendo que vai aos trancos e barrancos. Que através do sorriso e nos olhos a esperança. E prossegue a vida em busca de uma mudança. Pessoas morrendo, bala perdida. Cuidado para não ser a próxima vítima. A vida nos ensinou a viver, que é onde é podemos vencer. Favelas, beco e vielas. Famílias que não tem comida na panela. Governo só faz promessa, só fala brá brá brá. Só cadeia pra nos encaqueirar. Homem de fadas querendo nos matar. Jorrando sangue na calçada, mais uma mãe angustiada. Caixão, lacrado, morreu trocando. Foi baleado, nicotero lotado. Mais um corpo jogado, o sangue vai escorrer. O buraco vai descer, vida sofrida. Periferia não consegue entender. Sem violência, sem morrer. Temos que viver, atitude proceder. Bang bang, navio de sangue. É um coco de ano, mano morrendo, mano matando. Pânico, silêncio, casa é séria, é cemitério. Mortes melebrosas ou assassina. Polícia não expira, não defina. A vida é louca, levou tiro na boca. A menos vicia que rola banco, pano trocado. Nunca paguei de ladrão. Irmão matando irmão, mano sofrendo a detenção. Periferia não está em periferia, vive aos montes. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrido que vai aos trancos e barrancos. Que através do sorriso e nos olhos a esperança. E prossegue a vida em busca de uma mudança. Periferia não está periferia, vive aos mãos. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrido que vai aos trancos e barrancos. Que através do sorriso e nos olhos a esperança. E prossegue a vida em busca de uma mudança. É desse jeito, o mundo tá difícil, tá que tá. Eu fico imaginando onde isso vai parar. Criança já fuma maconha sem pensar. Bonde em balu, causando estragos. Se prostitui pra não ter vícios dos diabo. Outros já roubam e matam sem pensar. Esquece ensinamentos que seu pai vê lhe passar. Família sempre destruída e jaz. E nunca com certeza. Para de lutar, independente de dificuldade que vá encontrar. Parabéns pra você que luta dia a dia, com fé e esperança, matando um leão por dia. Aqui não é ficção, nem é novela, mas é realidade e faço parte dela. Boas lembranças, tristes realidade. O crime destruindo nosso povo com maldade. Eu queria que aqui fosse tudo diferente, vendo o meu povo feliz, as crianças sorridentes, tendo seu espaço pra correr, pra brincar. E não fica trancado vendo o tempo passar. O perigo mora ao lado, é a noite e de dia. O tráfico de droga é que sempre predomina. Os coxinha desce as ruas, nos baros já está. Os maloqueira aqui da área pronto para estralar. Chega fim de semana, a humildade é geral. Os mano aqui da vila fica tudo na moral. No campinho aqui ao lado, o futebol sempre estralando. Outros mano toma uma serve e fica só passando um pano. Independente de tudo, periferia é feliz. Tem suas tristezas, mas sempre sobrevive aqui. Sempre com fé naquele lá de cima. Sempre orando, pedindo uma melhoria. Periferia não escolhe, periferia vive aos montes. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrido que vai aos trancos e barrancos. E através do sorriso e nos olhos a esperança. Consegue a vida em busca de uma mudança. Periferia não escolhe, periferia vive aos montes. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrendo que vai aos trancos e barrancos. Que através no sorriso e nos olhos a espera. Se prossegue a vida em busca de uma mudança. Periferia não escolhe, periferia vive aos montes. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrendo que vai aos trancos e barrancos. Que através no sorriso e nos olhos a esperança. E prossegue a vida em busca de uma mudança. Periferia não está, periferia vive aos montes. Multidões sofrendo, multidões chorando. Um povo sofrido que vai aos trancos e barrancos. Que através do sorriso e nos olhos a esperança. E prossegue a vida em busca de uma mudança. Yeah.